Maluco reunido na cena pro combate. A mesma ideia eu proceder, agindo sem maldade, fortalecendo a corrente no belo RAP. Me apresenta RTF, grava pra não esquecer. Aqui não importa a linhagem, tem que ser de coração. Não é por fama, dinheiro, é pra chamar atenção. Tamo mostrando pro sistema que a favela é unida. A liberdade de expressão não pode ser omissa. Só na moral, com respeito, abrindo meu espaço. Mentalidade renovada, Deus guia os meus passos. Não vou calar minha boca, esconder quem eu sou. Vou exaltar o grande nome do meu Senhor. A corrente não se quebra, juntos no movimento. Em unidade fortalece, mano, aí vai vendo. É sondidão consciente, aqui sem patifaria. A união faz a força sem demagogia. Maloqueiro de primeira, chegando pra somar, pra provar que essa corrente é ruim de quebrar. Na coletividade, seguindo forte firmão, pregando a paz, o amor e a verdadeira união. Seguindo na fé e com Deus no coração, superando dia a dia a cada tribulação. Seguindo na luta em busca de sua glória, com Jesus, total certeza de nossa vitória. Pra provar que não fez o seu sacrifício em vão, de Django mandando a real palavra nesse mundo cão. O demônio só quer se aproveitar e nos iludir, mas aqui só tem soldados que vão resistir. Perante as armadilhas impostas pelo sistema, que a todo momento só nos traz problemas. Mas aprendi que é preciso ter fé, crendo que no Senhor, para se manter de pé. Corrente não pode se quebrar, unidos pela fé no Deus Jeová. O elo da corrente fortalece a comunhão, no sentido da palavra que traz a libertação. A ideia que procede é o temor a Jesus Cristo, que vale obedecer, que vale é o seu princípio. O amor não se acaba, ele é condicional, invertido na lei, cruz do livro desse mundo mal. Os grilhões são quebrados, as cadeias são abertas, em nome de Jesus se dissipa todas as trevas. O mal cai por terra, o bem não se entrega, ligado na videira, a corrente não se quebra. O elo da corrente raizado é um só corpo, onde Cristo é o cabeça, o sacerdote é o seu povo. Quem dá o crescimento, come do seu alimento, mudança de caráter, fruto do arrependimento. Juntos no propósito, a corrente não se quebra. A tropa segue forte, sua vitória interessa. Independente do chamado, não importa a missão. Exército do rap, baixada que está em ação. O inimigo quis nos causar divisão. A sociedade quis rotular os irmãos, mas pela graça de Cristo é que estamos aqui. 66 produça soberania e Lene MC. Firme, forte, inabalável, a corrente permanece. Atua em qualquer batalha, os soldados prevalecem. Já caíram 1000, à direita 10 mil, à esquerda, pela graça de Cristo, nosso exército só aumenta. Parando a ideia de mudança de vida, seguindo firme e forte, expressando a rima. Então, pode duvidar, a corrente não vai se quebrar, porque blindado por Cristo, nosso exército está. O hip hop veio pra fortalecer a nossa gente sincera, humilde, povo carente, sobrevivente, independente. O movimento não pode se dividir, somos um corpo só, que veio pra revolucionar e mudar para melhor. A união não pode se acabar, parceiro, vamos resistir. Ao contrário de que muitos pensam, eu nunca vou desistir de lutar e cantar a favor do movimento hip hop, nem que custe a minha morte. Não preciso de sorte, sim a fé, pra me manter de pé para o que vier. Guerreiro a favor da união, seja o que Deus quiser. Coruja, não vou local, transmitindo o ideal pro rap nacional. Minha rima é letal, falador que passa mal. Não vale um real, a humildade é zero. Mas quem achar o tal, contra-ataque verbal, informal, racional. Coletivo é forte e estrutural. Eu mando a real, na moral, a revolução já começou. A equipe se formou pra chegar e fazer o gol. Não acaba por aqui, meu time tá formado. Vim pra fortalecer, pois eu fui convocado. Somos soldados unidos aqui no campo de guerra. Selva de pedra ao redor, eu vou quebrando as regras. Fazendo jus ao direito na liberdade sonora. Representar o evangelho, o louco não fica de fora. Vejo na mídia estrigas que o sistema incita. O opressor manipula, quem vive segue as mentiras. Eu tô no jogo rimando bem mais do que 10 anos. Sempre cabeça erguida, vou maquinando meus planos, eu vou clamando a Deus, sempre guiando meus passos. Tenho conceito, respeito, a banca, vários aliados. Vamos mostrando nos versos que muitos tentam fazer. Aqui só mano, firmeza na cena com proceder. Somos Baixada Santista, soldados no itinerário. Somos guerreiro das ruas, adiantando os lados. Se liga e fariseu, é bem assim que se faz. É só responsa em conjunto, buscando, levando a paz.